Oi, tu no 7 tá pronto pra cota? Oi, tu no 7, autorização, nível 340, Guarulhos. Tu no 8 no 7 tá pronto pra cota? Tu no 8 no 7, para Guarulhos, autorizado nível 360, decola da pistão no 0 com curva direita, na saída da El, Leda. Transição CRAT, apesulou no 4, até Grufe, após apesulou no 6, Belo Horizonte, direto Trive, Aperuísque 58, Poços de Caldas. Controle Salvador, opera em 1, no 9, decimal 8, aciona 5552, Lua 1, 8, no 7. 360, autorizado, coloca 5, 0, por mano de meio. Possível Cael, transição Leda. Leda, prática, prisão no 4. A grupo, seguida, prisão 16, CBH. 16, 13, 17, 58. É posto de calda, controle 19, 1, 8, 19, 2, 8, 7. 1, 8, 7, correto. Para pushback, chame na frequência da torre no 8, decimal 6. Outra push, 16. Antônio Marcial, bom dia, é o Gol no 834, ainda com centro Recife. Já confirmando, a temperatura é 19 graus. Obrigado, até daqui a pouco. 1950 na frente do Night Doctor. Boa noite, positivo. Foi na presidência.